4499, Sr. Marcelo. Azul 4299, prossiga. Pronto pro táxi, com o 08 a bordo, 4 horas, alterna Ribeirão Preto. Arrival. Parte principal, taxa Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre em 1-8, decimal 6, 2-0. Ajuste no 0-4, bom voo. Sente do ajuste, via pátio Índia Alfa, Torre 18-6, Azul 4-2, Stop W, obrigado. Azul Alfa na escuta só. Arrival. Would you like us to go direct to Mike Alpha Romeo Echo 6, sir, at 13000? You can fly direct to Mari's position to intercept the arrival, and he, when ready for descent, descent flight level 050. Okay, direct to Mari, and when ready for descent, descent flight level 050, Hawker 907, Mike Charlie. Thank you so much. 35221 Recife, a frequência 1260, alternativa 128.8. 1260, 1288, graças. Controle, o Sané 63, o nono, com referência, pode ir lá voar direto, Duna, descendo para 2000. 2000 pés autorizado, 1014 ajuste, reporte estabilizado no LS. Reportarei o Sané 63, nono. Solo Salvador, L5811, gate 4, pushback, funcionamento. O MJ5811, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, autorizado pushback, funcionamento, chama táxi. Pós Azul, autorizado, coordenação com o pessoal de solo, 5811. Ah, copiado então. Então, só mantenha a prodizona. Bom, mantenha a prodizona. Obrigado. Estou chamando a 63 do todo. Mike Echo Vito, confirme pessoas a bordo. 02 a bordo, copiado, pro do farol de Itapuã, reportando para iniciar a descida. Localizadora, Sandra 63, nona. 63, nona, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado. 63, nona. Controle de Salvador, gol 1-8-8, em cidade de Bom gol. 359, chama o controle de Sandra 63, com para 060, 1014. Aí da El Vigilância. Da El Vigilância, possibilidade lá na frente da El, informa também tem ordem para transplante. Trove, copiado, 3859. Hawker 907, Mike Charlie approaching Mare, and we are descending to 050. Mike Charlie now clear 2000 feet, QNH 104, clear ILS approach, report establish. Okay, cleared for the ILS approach, down to 2000 feet, Hawker 907, Mike Charlie, report established. da 6311, baixado travado no LS. 6311 da Cheané, Embraer da Azul iniciando rolagem agora, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, você da 6311. Total, senta aí, com a posição para encurtar a sua viagem. Ok, muito obrigado, na proa de letra da presença, 6311. B589 para o táxi com 169, 4 horas com 5. Objeto 5811, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Agora 104, livre táxi Indy Alpha, ponto de espera 6862, 5811. 35, bom voo. 0935, obrigado, até o mês que vem. Uno 888, pro Ajetap, prossiga para 5.000 pés, 1014 ajuste. Bom dia, Tap, sendo para 5.000 com 1014, gol, Uno 888. Controle, bom dia, Azul 4299. 9, Eudes. 3859, voa na proje, Eudes, grato. Controle, Azul 4299, bom dia. Bom dia, 4299, 360, vigilância da EL. Direto da EL, 360, 4299. Salvador, bom dia, WebJet 589, ponte de espera da 10 para nós. 589, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém 589. Salvador, 3602, bom dia. Gente da Juliette, livrando 180, 150. 3602, desce para o nível 060, chegar a Mari. 060, Mari. Salvador, muito bom dia, o Xaner 6311, livrou na sua escuta. O Xaner 6311, bom dia, táxi via Alfa, e reporta antes o táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 6311. Graus com 1-0, nós. Deveria colar esse 8-9. No 888, desce para 2000 pés, aposta estabilizado no LS. Vai descer para 2000, vai aposta estabilizado, gol no 38. 3602, autorizado ao 050. 050, para 3602. Chame o centro Recife, 1260, alternativa 128.8. 1260, 1288, 3259. Web 5811, decola os 37, controle 119, decimal 35, bom voo. 193. 982, informação Juliette. É para o 060, Gol 982, Mari. 080, 982. Estou falando para a 060, devido a informações da direita. Copiado, após Mari. Sim. 589. Falado, 1935, bom voo. Firme? 4 e autonomia, alterna Natal. Foi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera da torre em 1-1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4, bom voo. Autorizado até o ponto de espera pela Índia, torre 118-6, com 1-0-1-4. Zero dois, 2010, ajuste no 0-4, reposta autorizada em MS. Gol no 982, 5000 pés, 1014. 5000 pés, 1014, gol 982. Hawker 907, Mike Charlie passing Dunna inbound, established. Complete approach, call tower 18.6. You got a complete approach and call tower 18.6, Hawker 907, Mike Charlie. Bateria espera, pronto, total 9911. 9911, sente autorizado alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. Autorizado alinhar e decolar o total 9911. Prossiga 5811. Copiado, após o desvio, pro Geleça. Salvador, bom dia, o trip 4 no 4, quando pronto, desce para o nível 060, Mari. Quando pronto, desce para o 060, na de Mari, 4 no 4. Morning, continue your approach, standing by, runway vacated. Roger, continue, Hawker 907, Mike Charlie. Vento, prossiga. Evito para mim enviar a descida, chamando ao Salvador em mais 8 minutos. Copiado, 500 pés, 1014 ajuste, aguarde transferência. 514, aguardando a transferência, Vitor. Chame o centro Recife 1251, alterne 13325. 351-3335, bom dia. Dia. 140. Confirme? Deve 5891, então 400, 360. Afirmativo 5891, chame Recife. 1260, alterne 128.8. 260, 228, mande. G. You are clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, hover 90 sub Mike Charlie, thank you. Jota 9911, decola os 43, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, total, controlado. Salvador, gol 1888, no localizador, estamos a 3 milhas de terra. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 110, gol 1888. Guardando a autorização 1888. Controle Salvador, muito bom dia, total 9911. Bom dia, 310, total, saída Momo. 310 na Momo, total. 1982, prossiga para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado no LS. 2000 pés, 1014, reporte estabilizado 1982. Controle o 3544, iniciando a descida. Prossiga para o 050 5414. 050 5414. 3602 para prosseguir descendo? Afirmativo, resposta bem exata, 3602. 02 2000. November 907, Mike Charlie on the ground at 45, confirm your back in place. Your apron, please. I think we're three, we're going to customs. Okay, turn your right and do 121 small 9 apron 3. November 907 lecture. Thank you very much. Salvador Brown, good morning. Hawker 290, says Mike Charlie's clear, runway 10. We're looking for a customs ramp. November 907, Mike Charlie, good morning. Taxi via taxiway Kilo to apron 3. Turning left now in the first intersection, okay? Okay, we'll do it. Turn left at Kilo into apron 3. 907, Mike Charlie. Bom, 982, indicada. Reduzimos 110 agora, gol 982. Copiado, é o número 3 na aproximação. Descente. Autorizado, Sierra November India Golf, inicialmente no 1000 pés, até a liberação do controle, área de redução nível 095, decola da 110, curva esquerda via corredor forte. O controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia e aciona 5556 no transponder, no Força Aérea 2735. Correto, pátio militar, confirmo o PLD. Para ingressar no circuito, Mike, visa torre 18.6. Isso, 18.6, torre. 0 no 4. Passou 500 pés. Estou estabilizado no LS. Para 1-0 no 4, reporte vertical do farol, Itapuã. 1-0 no 4, reportará vertical do farol. Torre 18.612, é bom pouso. Obrigado. Salvador, tá 3602, bom dia. 3602, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Guardando, 3602. Bom 1-888 no solo aos 48, direita, 1-21, décima 9. Ao livrar solo 219 na direita. Mike Eco Vitor, o vento 1-10 graus com 1-0 nós. Condições de pouso cabeceira 3-5. Afirmativo, gente do vento, condição perfeito para 3-5. Vitor. Gente, reporte ingressando final da pista 3-5. Mike Eco Vitor. Bota na final, Vitor. Viatura do bombeiro agora cruzando a Alfa e reportando seu ataque 6 Juliette para ingresso, o gol no 888. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, gol no 999, sentido a viatura do bombeiro vindo a Alfa. Da 3602 para informação, tem helicóptero à direita do eixo da 1-0, vai aproximar para pouso pairado, cabeceira 3-5, não interfere com seu pouso, da 3602. 02, seu pastor está embaixo travado. Da 3602, avistado, autorizado pouso na 1-0, o vento 090 graus com 1-0 nós. Teve pouso 1-0, 3602. 03, gol na 888. Mike Eco Vitor, avistado, autorizado, pouso, cabeceira 3-5, vento 090 graus com 1-0 nós. Vitor. Gol 982. Torre 186, Bomboso. 186, grato. 319, na posição 6, gente, na informação aqui, 360, Guarulhos. Bolsa, né, 63, no Uno, bom dia, informação em curso a Juliette, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição, eu diz, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta, Upper Risk 50. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5565 no transponder. Autorizado 360 Guarulhos na Upper 50, dentro fala na Dael Leda Eu 1935-5565, Oceaner 6319. Seguimento correto, apenas confirmando curva direita após decolagem. E reporta pronto para o estacionamento, portão 612, Oceaner 6319. Reportará com curva direita, Oceaner 6319. Saída 2733, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. E no ponto de espera da hotel, chame a torre 118, decimal 612. Só confirmando a intenção é decolagem a partir da interseção ou da cabeceira, no zero. Gente, então no ponto de espera da hotel, chama a torre 118, decimal 612, eu ajusto no zero no 4 com voo. Muito bem. Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Alfa Juliette, posição 07, obrigado. Segurando mais, gente, Vitor. Gente, Vitor. 414, torre 186, bom pouso. Vai chamar a torre 186, grato, 514. Controle Salvador, o Papatango da Zembra Lima Alfa ingressou o corredor Interlagos. Copiado, Zembra Lima Alfa, tem o visual, o campo no visual? Afirmativo. Mantenha a prova da rotatória, torre 18,5 para ingressar no circuito. 18,5, obrigado. 414 já está visual com o campo? Afirmo, 5414. Ciente. Torre Salvador, bom dia do Papatango November Lima Alfa no Interlagos. November Lima Alfa, bom dia, o ajuste 1014, reporta vertical da rotatória. O Lima Alfa reportará a vertical da rotatória, intenção pouso na 10. Gente, é o número 2 agora para pouso na 10. Tem um ATR da Trip passando agora 2 milhas do marcador externo. O Lima Alfa está ciente, chamaremos a rotatória aguardando para ingresso. Pouso 1-0. Gol 1982, solo 54, direita na Fox, 121, decimal 9. Sempre na Fox, 219. Gol 982, de Brasil, escuta. Gol 982, táxi via Alfa e reportante, seu táxi é Juliette para ingresso. Sempre via Alfa, reportante, Juliette para ingresso, 982. Trip 5414 passou o trem baixo travado. Trip 5414, ciente, autorizado pouso na 10, vento 070 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, trip 5414. Salvador 6250 da Ocean, né? Pro Editap 6250, descendo para o 50. O senhor quer manter a chegada devido a treinamento, isso? Positivo. Pode manter. No 982, ingressa Juliette, posição 05. Vem, Juliette, posição 05, no 982. Papatango November Lima Alfa, ingresso final da 17, curve à direita, aguardando para girar a base para 10. O Lima Alfa ciente, final da 17, aguardando para a base da 10. O 2733 da Força Aérea na escuta. Matiu. Operações Salvador pediu para o senhor entrar em contato com o pessoal, ok? November Lima Alfa, reporte ingressando uma base na final de 2 milhas da Capiceira 10 para possibilitar a liberação da pista pelo ATR da Trip. O Lima Alfa, ciente,